Se você quer te isolar, vai pra casa, animal. Animal. Animal. Animal. Animal. Desse galho, vai na pista, animal. Se você quer tesourar, vai pra casa, animal. Pega esse peixe desse galho, vai na pista, animal. Se você quer tesourar, vai pra casa, animal. Animal. Animal.